Baixa Golfo Tango, ingresso final da 17, aguarde as instruções para girar a base para 10. Baixa Golfo Tango, para informação, devido ao sequenciamento, a próxima aeronave já é aproximação, próxima a Dunas, aproximadamente 2 milhas para Dunas, a 200 nós é após a Avianca. Sequenciamento não vai dar para prosseguir para 10. Procede para 17? Ingresso na 17, aguarde as instruções de pouso, Rocha Golfo Tango. Rocha do Alfa cruzar pouso, pista 10, vento 1110, graus 1.3 nós. Deixa para o número 080, vou ser. contato da chegada do mais uma, o câmera ideal de descida, a cena é identificação. Direto Radar, redação, voo 1 na Suba, Coronel nível 320. 320, autorizado. Beleza, com referência já. Pois é, beleza. Azul, Nena Zona Azul. É, Nena Zona Azul, beleza. sessão de pouso, acho que Mike Yankee. Yankee é bagar. para 2010, a gestão 014, ele é assim, pode falar com ele agora. 4, da linha de colapso, 0.100 graus, 13 nós. 2 horas para o localizador. O bote estabilizado e está para 3.0. Ajuste com 0 na 4. estou rendido, hoje nós estamos aqui. 304-2-3. Me apresente para o senhor na prova de Ceasa, tráfego internacional Zona Zero, então, um pouco lento. Estou com tráfego de ingresso, mas já na longa final Zona Zero, não foi. Está com a emissora de 200 e 20 metros. Negativo, para seguir para o setor do Ceasa, mantendo o número 500 pés, ok? Aguarde e espere. Mas o 4206 autorizado alinhar e manter essa pela luz. Salina, Regina, destino a nós. Azul 4206, a frequência 126.5, alterna 133.65. Olimpo 04, socorre Meteu 03, mantenha a reta 30 segundos após curva esquerda, ingressando no circuito padrão. Bem, mantendo a reta por 30 segundos, depois curvar à esquerda para o circuito padrão, Olimpo 04. base, evento 04, aproximar para uma frente. Evento base, para 04. Não, 8-6-9, Olimpo 04, correndo em 3, curva esquerda, ingressando na 1510, mantendo no 1510. Esquerda, 1510, Olimpo 04.